Para mais à frente, com a chave de casa na mão, no meio da estrada. O guarda interpela outra vez. Oh, meu, o que é que você está a fazer aí no meio da rua com a chave na mão? Oh, seu guarda. Então você não vê que está tudo a andar à roda? Eu só estou à espera que a minha casa passe, cara. Toma, João. Isto é até ao mesmo de chegar a casa, ainda falta muito.